Nascer 40, página 340. Jacar Al morreu passados alguns dias sem chegar a despertar. Ayla utilizou atrelado para o trasladar até à sétima caverna. A mãe desejava que a cerimónia fúnebre se celebrasse ali, para que o seu Elan estivesse numa zona familiar, enquanto procurava o caminho para outro mundo. Ayla, Jondalar, Zelandoni e várias outras pessoas da nona e de cavernas vizinhas participaram no ritual do enterro, assim como todos os habitantes do Monte do Urso. Depois, a Melana aproximou-se de Zelandoni e de Ayla e perguntou-lhes se podia falar com elas. Disseram-me que estão a planear uma viagem para o sul em breve. É verdade? Quis saber a Melana. Sim, respondeu a Zelandoni, perguntando-se o que desejaria a jovem. Imaginava-o e preparava-se já para abordar a questão. Podem levar-me, quero ir para casa, disse a jovem com os olhos cheios de lágrimas. Mas a tua casa é aqui, não é? Indagou a primeira. Não quero ficar aqui, contrapôs a Melana. Não sabia que Jacar Al desejava mudar-se para o lar novo e viver no Monte do Urso. Não me agrada, não há lá nada. Tem de ser tudo feito ou construído, nem o nosso abrigo está terminado. Também não tem em Zelandoni. Estou grávida e teria de ir a outra caverna para ter o bebê. Agora nem sequer tenho Jacar Al. Eu disse-lhe que não subisse à rocha alta. Já falaste com a mãe de Jacar Al? De certeza que poderias ficar na sétima caverna. Não quero ficar lá. Também não conheço ninguém ali e alguns não me trataram bem, porque venho do sul. Podias ir para a segunda caverna. Beladora é do sul, aconselhou a primeira. Ela é do sul, mas mais para o oeste. E é a companheira do líder. Não o conheço bem. E só quero ir para casa. Quero ter o meu filho lá, disse a Melana. E desatou a chorar. De quanto tempo estás? Perguntou a Zelandoni. Deixei de sangrar há mais de 3 luas, explicou a fungar. Bem, se tens a certeza de que queres ir, podemos levar-te, acedeu a Zelandoni. Obrigada, oh, obrigada, agradeceu a jovem com um sorriso. Sabes onde fica a tua caverna? Fica no centro das Terras Altas, um pouco para leste, não muito longe do Mar do Sul. Somos capazes de não ir diretamente. Temos de parar em alguns locais pelo caminho. Não faz mal, replicou a Melana. E depois acrescentou num tom hesitante. Mas gostaria de chegar a casa antes do bebê nascer. Creio que será possível, disse aquela que era a primeira. Assim que a Melana virou costas, a Zelandoni murmurou. O atraente forasteiro visita a tua caverna e parece tão romântico fugir com ele para fundar um novo lar. De certeza que implorou à mãe, com o mesmo empenho de há pouco, que a deixasse unir-se e abalar com ele. Mas uma vez aqui descobre que este lugar não é assim tão diferente do outro, com a agravante de que não conhece ninguém. Para cúmulo, o teu novo e excitante companheiro decide juntar-se a um grupo que deseja criar outra caverna. Esperam que ela fique tão excitada com o novo lugar quanto eles, mas não se afastam muito da antiga caverna e estão com gente que conhecem. A Melana é uma forasteira, com uma maneira de falar um pouco diferente e acostumada a mais mimos, que foi viver para um lugar novo, onde os costumes e as expectativas são outros. Não precisa da emoção de criar um lugar novo, acabou de se mudar. Necessita de se estabelecer e conhecer o seu novo povo. Mas o companheiro, que já demonstrou gostar do risco, está disposto a iniciar a aventura de criar uma nova caverna, com pessoas que são amigos e parentes seus, mas não dela. Provavelmente já começavam os dois a arrepender-se da sua união precipitada, a discutir por causa das diferenças, e depois ela descobre que está grávida e não tem ninguém que se preocupe com ela. A mãe, as tias, as irmãs, as primas e as amigas estão na terra que ela abandonou. E um dia, o companheiro, amante do perigo, expõe-se a um risco maior e morre. Talvez seja melhor para todos que ela volte ao seu lar. Não tem aqui ninguém com quem possa estabelecer um vínculo mais direto. Eu não tinha ninguém quando aqui cheguei, disse Ayla. Claro que tinhas, Tinhas o jondalar, corrigiu a Zelandoni. Disseste que o companheiro tinha já demonstrado que gostava de riscos. Conheci jondalar na sua viagem. Não o convertia, isso, num homem que gostava do risco. Não era ele o amante do perigo, era o irmão. Ele foi para acompanhar Tonola, para o proteger, sabendo da sua tendência para se meter em situações precárias. E aqui não tinha ninguém que o prendesse. A verdade era que Marona não tinha nada para lhe oferecer. Ele gostava mais do irmão do que dela. E talvez desejasse acabar com a promessa que ela dava por garantida, e ele não. Mas não era capaz de dizer-lhe. Ele andava à procura de algo especial. Por algum tempo pensou que o encontrara em mim, e reconheço que me senti tentada. Mas sabia que nunca iria dar certo. Ainda bem que encontrou o que procurava em ti, Ayla, disse a corpulenta mulher. A tua situação, embora superficialmente semelhante, não se parece em nada com a de Amelana. Ayla percebeu como Zelandoni era sábia, mas logo deu por si a interrogar-se quantas pessoas iriam naquela viagem para o sul. Adonier, Jondalar, ela e Junaila, claro, foi dizendo as palavras de contar em voz baixa e tocando na perna com os dedos para calcular o número. Já eram 4. O Ilamar e os 2 ajudantes também iam, 7. Ele dissera que queria transmitir-lhes toda a sua experiência e acrescentou que provavelmente aquela seria a sua última missão comercial a grande distância, que estava farto de viajar. Por certo estaria, pensou Ayla. Mas questionou-se se a sua decisão não se devia em parte à fraca saúde de Martona, com quem desejaria passar mais tempo. Agora que a Melana também ia, seriam 8. E se somasse John O'Call, 9. 8 adultos e uma criança. Ayla tinha a sensação de que seriam pessoas a mais, quase como se lhe tivessem adivinhado o pensamento que Meran e Belladora, com os seus gêmeos de 5 anos, apareceram à procura de Zelandoni. Também eles desejavam viajar para o sul e levar os filhos a conhecer o povo da mãe. Esta tinha a certeza de que a primeira não se importaria de visitar a sua caverna. Ficava perto de um dos locais sagrados mais bonitos e antigos da região. Todavia não queriam fazer toda a viagem que Adonier planeara. Preferiam reunir-se com ela pelo caminho. Onde querem encontrar-se? Perguntou a Zelandoni. Talvez na caverna da irmã de João de Cam, sugeriu Belladora. Camora não é sua irmã, mas ele considera-a como tal. Ayla sorriu à bonita mulher de cabelo escuro e ondulado e formas curvilíneas que também falava com sotaque. Sentia um vínculo especial com ela, outra forasteira que se unira a um Zelandoni e regressara com ele. Ayla conhecia as circunstâncias especiais de Kimeran e da sua irmã mais velha, que cuidou dele e dos seus próprios filhos após a morte da mãe. O seu companheiro também morrera jovem. Ela tornou-se uma Zelandoni quando os filhos e o irmão estavam já crescidos. Para ir diretamente à caverna de Belladora, temos de atravessar terras montanhosas, explicou Kimeran. É um bom local para caçar ibexes e camurças, mas com subidas difíceis em alguns pontos, mesmo quando se segue o caudal dos rios. Pensei que podíamos viajar primeiro para sul e depois para leste. Creio que assim será mais fácil para Gioneran e Ginadella e para nós, quando tivermos de carregar com eles. Ainda têm as pernas curtas. Kimeran sorriu. Não como as minhas e as tuas, Jondalar. Um sentimento cálido unia Jondalar ao outro homem alto e loiro. Vão viajar sozinhos? Inquiriu a Zelandoni. Não é prudente se levam as crianças. Pensámos perguntar a João de Cam, a Levela e ao filho se queriam acompanhar-nos, mas preferíamos propor-te a ti primeiro, Zelandoni, respondeu Belladora. Creio que seriam bons companheiros de viagem, declarou a primeira. Ayla voltou a tocar na perna com os dedos. Se John O'Call vier, serão 16 pessoas, pensou. Iremos à reunião de verão, quis saber João de Lar. Apenas alguns dias, creio, replicou a Zelandoni. Pedirei à 14ª e ao 5º que assumam as minhas responsabilidades. Tenho a certeza de que darão conta do recado. Enviarei um mensageiro a John O'Call antes de irmos à reunião para ver se quer acompanhar-nos. O dia em que a 9ª caverna partiu em direção à reunião de verão amanheceu claro e soalheiro. Nos dias anteriores chovera de forma intermitente, mas naquela manhã o céu estava limpo e resplandecia com uma luminosidade cristalina que conferia às montanhas distantes uma nitidez intensa. Naquele ano viajariam para Sudoeste. A reunião de verão celebrava-se num local mais afastado do que noutros anos e por isso levariam mais tempo de viagem. Quando chegaram, Ayla reparou que havia ali membros das cavernas mais ocidentais que ainda não conhecia. Miraram boquiabertos ao vê-la com os três cavalos e o lobo, para já não falar do atrelado que os cavalos arrastavam, um dos quais transportava a primeira. Instalou-se uma certa decepção quando se soube que a primeira e a sua acólita não se demorariam muitos dias. Ayla pensou que gostaria de ficar a conversar com alguns dos Zlandoni que ainda não tivera o prazer de conhecer, mas também estava ansiosa por empreender a viagem de verão que a primeira planeara. John O'Call decidiu juntar-se a eles. Nunca fizeram uma viagem da Donnie muito extensa, em parte porque ao princípio não tinha a intenção de se converter num Zlandoni. Desejava apenas fazer imagens e pinturas, e a primeira não o pressionara. Ayla ficou satisfeita. Ele recebera-a bem desde o início e poderia ser uma boa companhia. Ficaram apenas 4 dias na reunião de verão, mas quase todos assistiram à despedida. Foi um espetáculo ver pôr-se em marcha um grupo de viajantes quase tão numeroso quanto uma caverna, em especial por causa dos animais e da carga, mas também porque se haviam juntado mais pessoas. Vários habitantes das cavernas a oeste, que não conheciam Ayla, uniram-se a eles, com o objetivo de mudar de direção mais à frente. Também viajava gente das cavernas vizinhas, sobretudo da 11ª, incluindo Careja, a sua líder. A primeira queria ir em direção ao sul, seguindo o curso do rio, até chegarem à sua foz no grande rio. Uma vez ali, teriam de atravessar o caudal maior, mais profundo e largo do que o rio, com uma corrente mais rápida. Podiam atravessar o rio já conhecido pelo local de passagem, uma secção larga e menos funda, passando por cima das pedras colocadas no caudal ou aval, às vezes dependendo da estação, com água até à cintura. Mas atravessar o grande rio seria mais complicado. Para resolver esse problema, a primeira e o Ilamar haviam-se dirigido a Careja e a alguns membros da 11ª caverna, famosa pela construção de balsas, para lhes pedirem que levassem os viajantes e o equipamento rio abaixo até à desembocadura e depois até à outra margem do grande rio. Na primeira etapa, refizeram o caminho como se fossem para a 9ª caverna. Como eram apenas adultos, à exceção de John Ayla, acompanhados pelos cavalos, o seu passo foi mais rápido. A maioria dos viajantes era jovem e saudável, e embora a primeira fosse uma mulher corpulenta, possuía força e desenvoltura. Nessa noite, quando acamparam, a primeira e o mestre do comércio iniciaram as conversações com Careja e alguns dos balseiros mais experientes, capazes de calcular o número de embarcações e tripulantes necessários para transportar os viajantes na segunda etapa da viagem. Depois, havia que ultimar os pormenores da troca de bens e serviços pelo uso das balsas. Como parte da troca, Careja, da 11ª caverna, pediu um favor futuro a João Dalar. Ele estivera presente durante as negociações, juntamente com a primeira, mas desejara que Joharan ali estivesse. Promessas não anunciadas a respeito de serviços futuros podiam ser problemáticas e exigir mais do que algumas pessoas estavam dispostas a satisfazer. Creio que não tenho o direito de contrair esse tipo de compromisso em nome da 9ª caverna, disse João Dalar. Não sou o líder. Talvez o Ilamar ou a Zlandoni possam. Careja esperara pelo momento oportuno nas negociações para pedir a João Delar um serviço em particular. Mas podes fazer um compromisso em nome pessoal, João Delar, argumentou Careja. Conheço uma jovem que promete muito como talhadora de sílex. Se a aceitares como aprendiza, considero este assunto encerrado. Zlandoni observou-o, perguntando-se o que responderia. Sabia que eram muitos os que lhe haviam pedido que formasse um ou outro jovem, mas ele era muito seletivo. Tinha já 3 aprendizes e não podia aceitar todos os que lhe pedissem. Mas aquela era a viagem da Donie, da sua companheira, e devia contribuir com algo para a facilitar. Uma rapariga? Duvido que uma mulher possa chegar a ser uma boa talhadora de sílex, comentou um homem das cavernas ocidentais. Viajara com eles desde o acampamento da reunião de verão. Sei algo sobre o trabalho como pedernal e exige força e precisão para fazer bons utensílios. Todos conhecemos a fama e o bom nome de João Dalar como talhador, porque haveria de gastar o seu tempo com uma rapariga. Ayla começara a interessar-se pela conversa. Não estava de acordo com aquele homem. Por experiência própria, sabia que uma mulher era capaz de talhar sílex tão bem quanto um homem. Mas se João Dalar aceitasse uma aprendiza, onde iriam alojá-la? Não podia ficar com rapazes, principalmente quando sangrasse. Embora os Zlandoni não fossem tão severos nisso quanto o clã, para os quais uma mulher nem sequer podia olhar para um homem durante esses dias, uma mulher necessitava de privacidade. Isso significava que teria de viver com eles ou arranjarem outra solução. Obviamente, João Dalar pensara no mesmo. Não creio que possa aceitar uma jovem, Careja, disse ele. Estás a dizer que uma mulher não pode aprender a talhar sílex? Questionou Careja. As mulheres estão constantemente a fazer utensílios. Uma mulher não vai a correr ao talhador de pedernal de cada vez que uma ferramenta se parte, quando está a raspar uma pele ou a cortar carne, conserta ou faz uma nova. Careja parecia calma, porém a primeira sabia que se esforçava por se controlar. Desejava dizer àquele homem como era absurda a sua atitude, mas tinha a impressão de que João Dalar estava de acordo com ela. Zlandoni escutava a conversa com interesse. Sim, eu sei que uma mulher consegue fazer utensílios para seu próprio uso, um raspador ou uma faca, mas poderá fazer uma arma de caça? As pontas das lanças e dos dardos têm de voar direitas, e bem, ou falhas o alvo, argumentou o homem. Não censuro o talhador de sílex se não aceitar uma mulher como aprendiza. Careja indignou-se. João Dalar, ele tem razão? Achas que as mulheres não podem aprender a talhar sílex tão bem quanto os homens? Isso não tem nada que ver, contrapôs João Dalar. Claro que as mulheres podem talhar sílex. Quando vivia com Dalanar e era seu aprendiz, ele ensinou ao mesmo tempo a minha prima, Joplaia. Competíamos os dois. E quando era jovem, ter-me-ia negado a reconhecê-lo diante dela. Mas agora não hesitaria em afirmar que, em certos aspectos, ela é melhor do que eu. O único problema é que não sei onde alojaríamos uma rapariga. Não posso instalá-la com os 3 aprendizes que tenho. São homens e uma rapariga necessita de alguma privacidade. Podia acolhê-la no nosso abrigo, mas um aprendiz precisa de um local onde guardar as suas ferramentas e amostras e as lascas de sílex são afiadas. Ayla fica furiosa quando entra em casa com um pedaço preso na roupa. Não os quer perto de John Ayla e não a censuro. Se aceitasse a jovem, teríamos de acrescentar um anexo ao abrigo dos aprendizes ou fazer um abrigo separado. Careja acalmou-se de imediato. Pareceu-lhe um argumento sensato. Com uma companheira como Ayla, que era uma caçadora famosa, além de acólita da primeira, deveria saber que João Dalar não partilharia da ridícula opinião daquele homem do Oeste. Além disso, a mãe de João Dalar fora líder. Mas tinha razão no seu argumento, pensou a mulher, alta e magra. Penso que um abrigo separado seria melhor, disse Careja. E a 11ª caverna pode ajudar-te a construí-lo. Ou, se me disseres onde o queres, podemos construí-lo enquanto vocês viajavam. Espera lá, exclamou João Dalás, olhando para Careja com os olhos esbugalhados pela sua rápida resposta. Zlandoni, sorrindo, olhou de soslaio para Ayla, que se esforçava por conter o riso. Não disse que a aceitava. Ponho sempre à prova os aspirantes a aprendizes. Nem sequer a conheço. Conheces, pois. É Norava. Vi-te a trabalhar com ela no verão passado, explicou Careja. João Dalar relaxou e sorriu. Sim, conheço-a. Penso que será uma excelente talhadora de sílex. Durante a caçada de Auroques, partiu-se-lhe um par de pontas. Estava a repará-las quando me aproximei. Detive-me por momentos a observá-la e pedi-me ajuda. Ensinei-lhe uma outra coisa e captou-as de imediato. Aprende depressa e tem boas mãos. Sim, se te assegurares de que ela tem onde ficar, Careja, aceitarei Norava como aprendiza.